DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Estamos no Palafita! Obrigado, DJ Dalto, e a gente chega para comandar! Assim pela fita Carabao. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Carabao. Depois me abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Como é que é? Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. E aí, meu amor, não para, não para! Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no africano. Carabao. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no... E as meninas? As meninas no lapinha, dançando de calcinha. Garoto de programa no locomotivo. Agito no pompilho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. No rola papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil. O Palafita! Na madrugada rolando um brega. Carabao. Tupinambá, pop sonho, rubi a tocar. Carabao. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, sonho, rubi a tocar. Essa canção tentando te contar. Cada telefone, telegramas, não deu certo. Eu quero falar. Fala, meu amor! O quanto eu te amo. Carabao, o furioso. Disse eu vou ficar. Se tiver chorando, também eu vou chorar. Tão certo. Eu vim te falar. O quanto eu te amo. Ligue esse rádio aí! Liga a rádio em alguma estação e estarei cantando. Se eu te tocar com a minha canção, você é quem eu amo. Como é que é? Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim, eu fiz para você. Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim, eu fiz para você. Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim, eu fiz para você. Se estiver ouvindo essa minha canção, pense em mim, eu fiz para você. Canal no YouTube DJ Tom Máximo. Máximo. Vai ver, eu quero te mostrar. É fácil de aprender. Alô! Se ficar difícil. Deixa eu abraçar com muito carinho, meu parceiro Gabriel. Tá aqui com a gente, um abraço. Ele é a primeira dama aqui do Carabao. Aqui. E quando a gente ama, a gente bota pra ferver. Nem tudo nessa vida é tão fácil de entender. E dance, brega, dance, dance, dance. Eu sei, vou com certeza, terra, pau a pau. Máximo. Você me ama, mas tem medo de falar, querido. Querido. Você me ama, mas tem medo de falar, querido. de falar. Eu sou o beija-flor e você é a minha rosa. Eu sinto seu perfume e vou para te beijar. Carabao. Todo o jardim, você é a mais charmosa. Adoro sua cor, vivo para te amar. A chuva cai e molha sua pele, o sol vem para te enxugar. A tarde vai, a noite vem descendo, e com carinho você vem sussurrar. Beija, meu amor! Beija, beija, beija minha boca, beba a porção do meu amor. Beija, beija, beija minha boca, beba a porção do meu amor. Deixa eu abraçar com muito carinho, meu parceiro, beija, Eric, beba, lá da Mega Mix. Tá aqui com a gente, um abraço do Tom Máximo. Beija minha boca, beba a porção do meu amor. O homem não vai embora mais, papé. Me beija. Aqui com a gente, bora Marajó! Você sonhou comigo, pode crer que eu senti. O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia acabar. Você se acordou no momento fatal. Ah, meu bem, fiquei com saudade, ai, ai, ai, ai, de saudade também chorei, ai, ai, ai, ai, meu amor, te amei, ai, ai, ai, alô, de saudade também chorei. É o Praga do Pão a Vida, meu amor, te amei. Eu senti tanta de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, do beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos e parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado, por isso resolvi falar assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Já morei nos estates. Nosso abraço aí, meu parceiro Fabrício, tá aqui com a gente. E aí, Fabrício? Em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos estates, e é pra lá que eu vou levar você. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. DJ Tom. Liguei pro seu telefone, mas ninguém. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Então vem! Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você? deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, meu amor? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. Caroline, Góis e o Carlinho do Camarote 2 aqui com a gente. É o Carabal Fantasy aqui pra você. Meu amor, não me deixe, por favor, de viver o nosso sonho, nosso sonho. E o Henrique e a Gisele, o casal oficial. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Carabal. Meu amor, não me deixe, por favor, de viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu coração. Sei que te feri, que fiz você sofrer, mas peço teu perdão, se você não sei viver. Se teu corpo quente pra me aquecer, eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer. What? Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendiava a cidade. E aí? Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Uma seleção daqueles bregas, só pra relembrar. Atravessou no meu caminho, feito um vendaval. Carabal. Virou tudo de pé na cabeça. Foi meu bem, meu mal. Atravessou no meu caminho, feito um vendaval. Virou tudo de pé na cabeça. Foi meu bem, meu mal. E eu de boba logo me entreguei. Acreditei por teu sorriso. E o Sargento Vieira, Rafael Silva, Tavares está aqui com a gente. Você deitou, enrolou e abusou do meu amor, me deixou sozinha. Você deitou, enrolou e abusou do meu amor, me deixou seu carinho. Banda. Desceu até demais, DJ Tom. Quantas vezes insisti, você negou. Quantas vezes implorei o seu amor, mas você me ignorou, deixou pra trás. E aí? Me disseram que te viram por aí, procurando saber de mim, saber por quê. Se foi você. Minha amiga Suzy Barra tá aqui com a gente. Forte abraço aqui do Tom. Bora, Suzy! Agora quem não quer sou eu. Tá na cara que você não me esqueceu. Tá na cara que seu grande amor sou eu. Dessa vez você desceu até demais. vai chegando pra dançando aquele brega. É o Carabal Fantasy. Bora dançar, senhor. Passa o dia procurando um motivo para amar você. DJ Tom Márcio. Passa o dia, o tempo passa em um minuto, só quero te ver. E aí, Wanderson? Passa o dia procurando um motivo para amar você. Oh, oi. Passa o dia, o tempo passa em um minuto, só quero te ver. Mototáxi Luiz tá na área, Jefferson Bob. Será que tá galo duro lá na frente? Cadê você? Porque se foi me deixando a solidão. Fico triste sem você. Não consigo te esquecer. Manda, quero mais. Canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Máximo. Máximo. Máximo. Aí, DJ Tom. Solta, solta. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. E aí, papai? Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou. Forte abraço, meu amigo Batatada. Triste assim. Tá aqui com a gente, alô, Batatada! Da Radional, ele, seu irmão Luizinho. O Jesus Navegação está aqui com a gente. Eu te prometo que ia acontecer. Bora virar! Vamos virar a situação entre você e do carinho, minha parceira Denise Neri tá aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Bora, Denise! Que loucura, eu namorando você, eu não quero te perder. Carabao. Oh, meu amor, saudadinha pra você, também não quero te perder. Mas que loucura, foi tão gostoso. Seu beijo faz enlouquecer. É o Rangel que tá aí, é? Alô, Rangel! Esse é velha guarda, meu irmão. Bora, Rangel! Tamo junto, meu irmão. Você é tão nova pra minha idade. E aí, Cauê? Só sou meu rei, sem falsidade. Sem falsidade. Quero continuar. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Que legal! Bora dançar aquele brega gostoso do Carabal, família! Alô! Vejo muito longe, me deixa louca. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Seu cabelo loiro, pele de seda. Oh, oi! Como foi gostoso eu te encontrar. Olha o gringo, Braga! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. quero te ver. DJ Tom. Cola o meu corpo no teu corpo, sente o meu prazer. E agora? Agora só nós dois aqui no quarto. A cama é nosso palco do espetáculo. Vai começar. Vem, meu amor, meu amor, meu amor. Vem me dar prazer. Vem, meu amor, meu amor, meu amor. Eu quero você. Agora não tem mais como escapar. No rádio uma canção vai embalar o nosso amor. O nosso amor. Vem balançar, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança! Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. Máximo. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Esfrega então. Esfrega. Balança. E vem. E vai. Eu vou te levar. Essa menina, sei que ela está na minha. E nada vai nos separar. Tudo que eu quero é estar com ela. E já sei muito bem que ela quer comigo. O que é que tem pra ti? Tem tanta gente se metendo. Pai, a mãe, até o corno do irmão está querendo me queimar. Cagueira. Nosso amor não é novela, mas no fim dessa história vem. A gente vai se amarrar. O que? Nada pode separar o nosso amor. Nada pode separar. Yo, yo, yo, yo. Quero é passar mal. É o Caramal Fantasy aqui no Palafita, papai. Vem! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. DJ Tom. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem. E aí, Mega Mixer? Esse corpo lindo eu chego mais ou além. Só pra ganhar hoje, pai. Te liga aí. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Eu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Eu amor, vem pra mim. Banda dos Bregas. Sucesso. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Carabao. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Bora, minha filha, me leva pra Barca Arena domingo. Eu vou te levar. Bora curtir. Você vai curtir. Se apaixonar com todas as sensações. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Vem se ligar. Vem lá da Radional fechado no som do Carabal. Alô, Cris das Fronteiras, tá na área. Hoje é aniversário da Cris. Vem se ligar. Vem dançar só. Perdi meu gerente. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou pedir. Vem, meu amor. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso já que sou. Aí, coach, é do Vegas. Se estou bem perto de você, amor, vou te dizer como eu te quero. Então vem sentir toda essa vibração. Vou te dizer como eu. Ele vai aprender. Você e eu na noite a dançar ao som do Premier. Sinto o som que comigo vai te conquistar. Premier tem a força do amor. Já que sou bem perto de você, amor, olha pra mim e vê que eu te quero. Premier me ajuda a te conquistar. Sorri pra mim, é assim que eu te quero. Toda essa paixão é o que fica no ar. Está no ar, fruto sensual. Pra você, a força demolidora tocar. Premier te faz delirar. Sonhar, dançar. Premier na noite pra você conquistar. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entediei. E agora, filha? Agora tudo que eu quero é dar a minha baladeira por aí com uma libreira qualquer. Dançar esse break com uma morena, faz é com uma lourinha. Essa break não quero nem saber de você. Não quero. Não quero nem saber de você. Alô! Ele me envolveu, ele me seduziu. Na mais louca magia, no toque de amor. E eu não parei mais, de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mais louca magia, um toque de amor. E eu não parei mais, de dançar. Me hipnotizei pelo melhor som do toca, Pará. Toca, toca! Toca, toca, toca. Arrepia, DJ. Aqui é o DJ Tom. Tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia, DJ. Aqui é o pop som. Tocando pra você. É o. Máximo. já tem a saudade gostosa. E aí? Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Longe de você, juro não consigo. O cara só quer uma oportunidade. Só mais uma chance, vai. Outro amor não. Fazer planos pra nós dois. E o ciúme? Quero morrer de ciúme. Me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras. Diz aquela frase pra dizer que eu te amo. Ganha uma, com ele, né, Bob? Não esquece o que passou só porque eu te quero. Eita, Camapu. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa. Oh, oh. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Sozinho pensando em você. Na época estou abandonado. De rocha. Simples carinhos não consigo ver. Máximo. Mas a distância lá no bicho ali nos doer. É o Carabão Fantasia. Fui feliz a vida inteira. A gente prometeu. Era você e eu em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Esposa Cris, Autoescola Fórmula 1, tá aqui no Carabao. Te amo, tu sabes, sem saber. DJ Nenê, no pancadão, dão. DJ Tom, Tom, Tom. Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom. Pede, pede, pede, meu amor. Você pede o meu amor. E o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. E a menina? A menina não se já cresceu. E rocha? Não consigo gostar. Aqui no Palafita, na verdade, estamos aqui pela primeira vez hoje. E claro, recebendo essa família querida, essa família que gosta da nossa aparelhagem Carabao. Tom Máximo tocando, daqui a pouquinho tem meu filho André. E daqui a pouquinho tem meu filho Silvinho para comandar a sua noite. E fechando com chave de ouro, a DJ Agatha. Deixa eu falar assim, ó. Foram tantas indiretas, eu não percebi que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Que eu vi as minhas queixas, nunca me dizia não. Essa música dói, não dói? Nunca disse se eu estava no seu coração. É aquela pessoa que perdeu a chance. Eu perdi a chance de ser. Eu perdi você, não foi porque quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma, vocês guardei. Toca, Tom Máximo. A gente

viver em paz com você. Cada sorriso uma foto, lembranças do meu coração. Máximo. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. E eu? Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo. Leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico no vazio imenso desse apartamento. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão. Vou te deletar do meu coração. Em nome de LG Produções, Asas Livres. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Máximo, Máximo, Máximo. Ficar aqui tá ruim pra você e não tá bom pra mim. E aí? Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? Que quando eu tô feliz é porque o meu de mim venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. O primeiro refúgio é pedir um café que venha amargo, quente, me tire do pesadelo. Me desacreditei, me belisquei o dia. No dia que a mulher ia casar, o cara varou lá na igreja. Olha o meu! No dia do seu casamento, igreja, vou entrar correndo. Que esses todos convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira dane-se. E a bengola diz: olhe pro seu dedo agora. O que, bengola? E joga essa aliança fora. Tá doida? Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Sei que você pensa em mim. De rocha? E eu não vou impedir. É, siga a sua estrela. E todo caso eu digo que ficarei aqui. Meu irmão, lugar. O palafita balançou. Pode um dia voltar, então esperarei. Carabao. E quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais. Perdeu já? Acho que sei perder. Acho que sei perder. Se tu acha que tu já perdeu, imagine ela que quebrou a cara. Oh! Quando você foi embora, eu disse pra você: e esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute. E a Pivacilha tá na área! A rainha das aparelhagens! O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão e descobrir que ele é só ilusão. O que nem faz amor como você queria. Deixa na mão depois. palafita. Grande a tristeza que de noite me acorda. Como é que você vai pra cama hoje? Sozinha na cama. Não acredito. Nesse quarto tão vazio. DJ Tom. No meu pensamento, bigode pro lado. Desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. E aí? O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Aniversário da Thalia! Thalia Sena, ao lado direito, parabéns, felicidade, Thalia! Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Meu amigo Rogério Cristiane, Autoescola Fórmula 1, está aqui com a gente. Supera a saudade. É o Bali. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. O máximo vem aí! Ei, máximo. Com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Eu sei que te magoei. O quê? Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei. Essa música aqui é pra aquele casal que briga, briga e fica voltando toda hora. Errei com relação ao nosso amor. vejo você. E o telefone? Quando o telefone toca, alô? Vou correndo atender. Não escuto a sua voz. Meu coração quer se perder de amor por você. Cai na água, capivara. Benzinho, escreva uma cartinha, por favor. Ou ao menos telefona, dizendo que está sozinha. Carabao. Sozinha eu estou, esperando por você. Trancado num apartamento, só pensando em você. Sonhando, beijando teu rosto, abraçados corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem. Gira, papai! Bora ver! Ao pôr do sol, e eu? Eu vou te dizer. Para uma mesa aí pro casal aí! Seu amor não pode morrer. Oi? Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua. E raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você. Ardente de paixão, e raia no meu coração. Daqui a pouquinho tem André Máximo pra comandar o som do Carabao. E logo em seguida tem o Silvinho pra detonar! O quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho, tudo pra lhe agradar. Tem música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo. Desejo louco de te amar. Tá na área. E amanhã vai só do Ciro de Bragança.